Estava estranho, estava com o corpo mole. Fui logo tomar um banho. Não consigo lembrar de nada, sinto-me com a mente fraca. Meus olhos estão inchados e o meu rosto de ressaca. Ao canto da minha cama uma foto e algumas pratas. À noite eu tinha tudo, de dia não tinha nada. Só o clima triste que fica na minha estrada. São coisas que acontecem que mudam a vida da gente. Tu dás um passo em frente, mas és discriminado diante de tanta gente. Eu sei, já fiz as neiras, mas estava de cabeça quente. Mas seja como for, vou sempre seguir em frente. Tu já perdeste alguém? É deprimente. E o que é mais triste ver são os pais desesperados. Sonhos são perdidos, laços são cortados. Yo. Lágrimas nos olhos, a dor que ficou. Tantas lembranças que o tempo não apagou. Um lugar vago na mesa de jantar. Alguém que eu amo não vai mais lutar. Então abrace hoje enquanto puder. A vida é um sopro, tive que aprender. Dizer que ama nunca será demais. Então diga adeus, diga até mais. Crianças, seres humanos vivendo pior que ratos. Comendo lá do lixão os restos que vem dos pratos. De restaurante chique onde eles não podem entrar. A vida é assim, cada um no seu lugar. Artista de sinais demonstram dignidade. Em cada esquina um, lá no centro da cidade, fazendo acrobacias com mãos e rostos queimados. Às vezes se ferindo por causa de alguns trocados. Molequinho da minha quebrada, dos homens leva sacode. Profissão de aviãozinho, sobrevive como pode. Nas periferias os rappers mandam um recado. Com polícia e bandido, melhor tomar cuidado. Um velho me falou que o dinheiro é ilusão. Você pode até ter carro, muito status ou mansão, mas nada te satisfaz, tá sempre querendo mais. Vai sempre aceitar suborno, só vai ajudar alguém se obtiver retorno. Começa a pisar nos outros sem ao menos perceber. E quando abro os olhos já pôs tudo a perder. Por isso meu compadre, agradeço o que cê tem. Levando sempre em mente que o pouco pra você, pra outro é suficiente. Que o pouco pra você, pra outro é suficiente. Yeah. Lágrimas nos olhos, a dor que ficou. Tantas lembranças que o tempo não apagou. O lugar vago na mesa de jantar. Alguém que eu amo não vai mais voltar. Então abrace hoje enquanto puder. A vida é um sopro, tive que aprender. Dizer que ama nunca será demais. Então nunca diga adeus, diga até mais. Diga até mais. É.